um bate-papo sozinho, um podcast feito por mim, Eduardo. Então começando, tô gravando. Gente do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas então, enfim. Olá! Não tenho essa animação toda não, mas tudo bem? Já é bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo, eu tenho 27 anos, sou de Belo Horizonte. E tá começando o primeiro, talvez o único, sim, talvez o único, mas o primeiro episódio de Um Bate-Papo Sozinho, um podcast criado, idealizado e feito inteiramente por mim. Por que que eu tô fazendo isso? Deus é pai, eu não faço a menor ideia por que que eu tô fazendo isso. Eu falei, gente, sei lá, a gente tá no meio de uma situação mundial horrorosa, porque eu tô gravando isso no ano de 2020, né? Não sei porque eu fiz uma pausa dramática, mas enfim. Mais precisamente, eu tô no dia 7, deixa eu confirmar aqui, isso, 7 de junho de 2020. E tem umas coisinhas aí, né, um vírusinho acontecendo no mundo todo, que tá parando o mundo. E eu tô em casa sem fazer nada, isso tá matando a minha cabeça, eu falei, gente, eu tenho que pôr isso pra fora. Então, um jeito de, sei lá, encher minha cabeça pra alguma coisa é fazendo um podcast. Agora, vamos conectar, né, por que um podcast? Porque, olha, eu bati na mesa aqui sem querer. Porque eu escuto podcast, eu acho, se eu não me engano, desde por volta do ano 2010. Volta, então tem mais ou menos assim, uns 10 anos que eu escuto podcast. Porém, os podcasts que eu escutava anteriormente eram, até hoje eu escuto, né? Mas eram mais voltados ao entretenimento de questão de tipo de série, filme. Bem focado nesse nicho, nesse mundo. Hoje, né? Você vê, 2019, 2020, estourou podcast, tem podcast. Todos os assuntos que você quiser, tem. Então, por que eu não queria um? Só que, né, qual que vai ser o assunto, não sei, não faço a menor ideia. Fazer resenhas, porque eu não sou péssimo em fazer resenha, de dar minha opinião sobre essas coisas. Mas a gente vai ver. Eu falei, gente, vou fazer esse negócio aqui, vamos fazer. Tanto é que, olha só pra você ter uma ideia, eu já criei um Twitter pra esse podcast, eu criei um, como é que fala? Um Instagram pra esse podcast, tem um e-mail, um Gmail pra esse podcast, tem um Drive, onde eu coloco todas as informações desse podcast. Eu criei um roteiro pra esse podcast, né? Pra eu seguir. Na verdade, eu não tô seguindo ele, eu tenho que abrir ele aqui. Deixa eu ele aberto. E também, olha só pra você entender, eu já tenho uma intro. Eu deixei uma intro bonitinha, que antes de eu começar a falar, né? Já tocou, você pode ter ouvido. Ou ninguém, né, pode ter ouvido. Enfim. E pra você ver o nível de comprometimento que eu tô com essa coisa aqui. Que eu não sei nem o que fazer, nem o que falar. Mas uma das coisas que me motivou a criar esse podcast foi falar, gente, eu crio um projeto pra minha vida, eu faço as coisas, eu penso, eu idealizo as coisas e eu não coloco nada em prática. Eu falei, não, gente, isso aqui tem que ser. Eu vou pôr isso em prática, nem que seja um episódio apenas. Ninguém vai ouvir, ninguém no mundo inteiro vai saber que esse negócio existe. Pelo menos eu joguei na internet. Eu já vou estar muito feliz. Então, eu acho que vai ser isso. Eu não sei muito o que falar. Olha aqui no meu roteiro. Esse roteiro já teve que ter criado há uns 2 meses. Sim, 2 meses. Ele tem 2 páginas, é bem pequenininho. Hoje, na verdade, eu já tenho uma pequena introdução de assuntos que eu vou falar. Deixa eu ver aqui. Olha, são coisas bem bobinhas, porque eu não faço a menor ideia de, tipo, isso vai ser relacionado a algum nicho. Eu nem sei. Ah, falando nisso, me acho que será uma outra pessoa que não sou eu. Mas, sei lá, vamos falar, tipo, um bate-papo sozinho. Por que esse nome? Porque, primeiro de tudo, eu sou, sim, aquelas pessoas que falam sozinho. Eu sou muito de boa com isso. Olha, eu arrotei. Vai acontecer. Enfim. Eu sou uma pessoa que sei lidar com isso de forma tranquila. Eu sou de boa. Se as outras pessoas não acham isso interessante, aí é foda-se a vida delas. Mas eu amo falar sozinho, pôr as minhas ideias, tá no meu quarto fechado, com a porta fechada, eu lá na cama deitado pensando em qualquer coisa e expor meu pensamento, minha ideia sobre o assunto comigo mesmo. Eu mesmo falando alto, e acho que isso me ajuda muito. Nossa, e eu amo isso. Então eu falei, gente, tá, eu gosto disso, então vamos usar isso como um nome de podcast. Aí você vai na internet, joga nome de podcast, joga um nome, joga outro. Sabe, você não tem, eu nem lembro as ideias de nome que eu tive, nada tinha anotado, porque eu já jogava na internet, tipo, no Spotify, no Google Podcast, em todos esses agregadores de podcast, e sempre tinha um nome. Falei, tá, tá bom, tá bom. E eu pensei assim, tá, e já que eu falo sozinho, vou fazer um podcast comigo mesmo, sem mais ninguém, né? Pra entender se eu falar mais ninguém. E vamos ver o que vai dar. Eu falei, tá, um papo sozinho. Tá aí. Um nome pro meu podcast, um bate-papo sozinho. Joguei na internet, não achei nada. Então, foi isso. Já criei o nome do podcast. Logo mais eu já fui na internet, já procurei, já procurei imagens, né? Que sejam livres de copyright, né? Que eu possa usar livremente. Então eu já criei um logo bonitinho, eu amo. Eu acho perfeitamente muito bonito. Ele tem um fundo amarelo. É um bonequinho que tem um balãozinho de fala aqui. Ele tá falando, mas o balãozinho tem uma fala. Eu não sei, não sei, não quis escrever nada. E já criei o logo. Como eu já falei, já criei intro, então já tá tudo criado. O que faltava mesmo criar era o conteúdo em si, eu falando e jogando na internet. Então, eu não sei como que eu vou fazer tudo isso. Se vai ser um episódio, se vai ser mais de um episódio. Enquanto eu tô gravando isso aqui, me surgiu um negócio aqui na cabeça. Falei, gente, eu vou gravar aqui que eu tô fazendo no meu dia a dia. É, vou jogar na internet. Ele tá nem aí. Ao invés de ser um vídeo, que eu não sou muito bom com câmeras, não me. É um assunto pra outras coisas, né? Não me lido muito bem com câmeras, a minha aparência, né? Então eu falei, gente, vou falar o que tá acontecendo comigo. O que tá rolando no meu dia. Se bem que meu dia, gente, meu dia não tem um nada acontecendo. Por conta do que tá acontecendo no mundo, eu tô em casa, sem fazer nada, sem trabalhar, sem nada. Eu acordo, como, vejo TV e durmo. É basicamente meu dia. E já passou o dia. Então eu quero mudar isso. Falei, gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos pôr minha mente para trabalhar porque eu preciso. Quero fazer alguma coisa nesse momento. E, ai, eu acabei de ser espetado pelo meu microfone. Ah, é, deixa eu te falar. Olha, gente, deixa eu contar como que eu tô gravando isso daqui. Eu ia gravar utilizando o meu tablet. Eu fiz uns testes, mas o áudio tava muito baixo. Falei, gente, não gostei. E eu fiz essas gravações, joguei. Oh, gente, eu bati na mesa, vocês vão ouvir. Enfim, whatever, vai ser assim mesmo. Na vida real, gente, as coisas acontecem. Aí eu gravei esse vídeo no. Esse vídeo não, né? Esse áudio no tablet. Joguei pro computador. E eu edito usando o programa chamado Audacity, que é um programa gratuito, que, né? Obviamente, porque eu não quero gastar dinheiro com isso, né? Então, ganhar dinheiro talvez, mas gastar dinheiro jamais. Então eu editava nele, só que o som tava sempre saindo muito baixo e eu tentava aumentar o áudio aqui nos efeitos, só que ficava muito estourado. Eu falei, não, gente, vamos fazer outra coisa. Até que eu parei e olhei e falei, gente, pera, tem um botão de gravar aqui nesse programa. Então, o próprio programa já grava o áudio do meu notebook. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou gravar a partir dele. Então eu tô usando um fone de celular normal, né? P2zinho normal, tem aquele microfonezinho. E o que que eu fiz? Olha só pra você ter uma ideia do que eu fiz. Eu peguei uma bolinha de algodão, abri ela, desenrolei, né, o algodãozinho, e enrolei a partir do microfone nesse algodão para conter esses barulhos, esses ruídos, e prendi com um pregador de roupas essa parte do fone no meu na minha manga na minha gola da blusa. Então aí eu fui lá para baixo, o prendedor bateu no meu queixo. Então é isso. Essa gambiarrinha aqui, né? A gente é brasileiro, mas gambiarrinha é um negócio. É o que a gente tem no sangue, né? Então é isso que eu tô fazendo pra montar tudo meu espaço de gravação. Que é no meu quarto, e eu tô sozinho, tô no escuro, são tipo 6h15 da tarde, e a janela tá fechada com cortina e tudo, então tá, eu tô num breu total. Só tem a luz do meu computador na minha cara, então tipo, eu só tô vendo que tá basicamente na minha frente, que tá atrás de mim, eu não vejo nada por conta do escuro. E é isso que tá sendo o meu setup de gravação. Eu não faço. Então. Aí, ó, pra você ver, eu sou muito uma pessoa dispersa. Eu começo a falar de um assunto, eu vou falando, e vai indo. E me perco no, nos assuntos. Eu acho que é uma coisa também que eu fiz uma terapia esses dias atrás, que ela me falou que eu falo muito rápido e não respiro entre as frases. Que eu não deixo o meu cérebro oxigenar e eu me perco na minha linha de pensamento, deixo de falar palavras, deixo de falar até pensamentos que eu estava pensando. Então, É isso que eu aprendi essa semana. Olha, pra você ver, é uma coisa nova que eu tô falando. É, eu tô indo pra 10 minutos de gravação, eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso aqui durar mais, sei lá. Eu tava pensando em fazer algo de, sei lá, 20 minutos, no máximo, meia hora, acho que já é uma duração, um episódiozinho legal, tipo uma série, basicamente, de humor tem esse tempo, na meia hora. Então, eu não sei muito o que falar, vamos ver meu roteiro, o que meu roteiro fala. Então, acho que é isso. Então, sei lá, sem muito o que falar. Acho que para um primeiro dia, assim, um episódio de 10 minutos pode ser muito válido. E depois, se eu achar que ficou legal, se eu acho. É porque também eu tô gravando isso daqui desde, sei lá, umas 3 horas da tarde, porque todo o áudio ficava ruim, cagado. E a gente escutando música na sala, e ficava todo. Aí mesmo assim, eu mexendo no áudio, fazendo tudo, aí minha voz ficava muito baixa pra poder compensar, tirar o áudio que tava no fundo. Ai, foi uma merda. Mas eu acho que agora, tipo, só tem eu aqui no momento, né? Então não tem ninguém ouvindo música, nenhum barulho externo. É, eu consigo gravar melhor, então acho que eu espero que não tenha você pegando nenhum áudio externo além da minha voz. Mas vamos ver. É, eu não sei como que isso aqui vai funcionar, como já disse algumas vezes, né? Eu acho. Mas isso daqui vai ser um bate-papo. Vai ser um lugar onde eu vou falar sobre diversos assuntos que eu acho válido. Ou que, sei lá, veio na cabeça. Mas é isso. Não sei se vai ter mais episódios. Eu não sei se eu vou fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez hoje. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Mas eu não sei, sabe, gente? Porque eu quero ter um sentimento de completude fazendo isso. Tipo, tá, eu me propus a criar um podcast, né? Criar um projeto, enfim, qualquer. E eu terminei. Ou pelo menos eu. Coloquei ele em ação, ele tá indo. Porque, tipo, eu fiz as coisas muito assim, espaçadas. Tipo, eu falei, tive a ideia, criei o nome, ponto, parei. Depois eu fui lá, criei o logo. Isso tem intervalos de dias, eu não lembro nem quanto tempo foi. Aí criei o logo, beleza. Aí depois eu fui lá, criei a intro. Aí depois disso, entre tudo isso, aí acho que da intro até o dia atual, né, da gravação. Foram, acho que uns 3 dias, né? Um mês, mais ou menos. Então, tipo, eu tô enrolando demais. Eu falei, não, gente, vou pôr isso pra frente, vou. E vai. E vamos lá. E vamos ver, né? Sei lá. Eu não sei como vai ficar. Eu acho que vai ter muitas, sabe, muitas pausas na fala. Aí eu vou ter que tirar, ou não também. Eu acho que essa primeira eu vou deixar bem cru mesmo, do jeito que tá saindo. Só vou tentar tirar ruídos. Olha pra você ver, eu acabei de fazer um barulho aqui. Vai sair, mas é a vida. A vida é assim, a vida é barulhenta. Se você quer achar que a vida é silenciosa, só todo mundo vai te ouvir. Não, não é assim não. Tem vezes que o barulho são mais altos que você e ninguém vai te ouvir. Mas é assim, acostuma. Ou também não. E sei lá, gente. Não sei o que falar. Espero que alguém esteja ouvindo. Espero. Não vou mentir, não. Obviamente que a gente quer isso. Mas também se não tiver, gente. E. Só eu tendo esse sentimento de plenitude vai estar muito bem. Pra mim, pelo menos, né? Mas eu acho que é por isso. Por hora, vai ser só isso mesmo. É, eu vou ver o que eu vou fazer. Se áudio tá bom. Porque eu tava pensando, na verdade, gravar amanhã de manhã. Quando, tipo, eu vou acordar cedo. Porque vai estar todo mundo em silêncio. Não vai ter ninguém fazendo barulho. Aí eu posso fazer mais bonitinho. Posso até modificar meu roteiro aqui pra eu ter conteúdo pra falar pelo menos, sei lá, uns 15, 20 minutos. Eu do futuro passando aqui só pra dizer que não, eu não acordei cedo e sim, o áudio que eu gravei ontem vai ser o áudio final. Falou. Mas acho que por hora vai ser isso mesmo. É, meu nome é Eduardo e esse foi o quê? Vou te falar sozinho. Tchau, gente.